Portal do Arrocha. Márcio Novaes, simplesmente o Mãezinho. Portal do Arrocha, Jairzinho CD, Papabios Estúdio, Simão. Hoje que a noite está calma e minha alma encerava por ti. Quero ver.